Alaí Abril, 1982, Raciocínio Consciente, Zona Oeste de BH, MG. Novo Nascimento em 2009, desde então quebrando várias estatísticas. De ex-presidiário a ensino superior, de usuário ridicularizado, um pai de família trabalhador. Quando estava trancado, ele me visitou. Quando estava nas drogas, ele me limpou. Quando estava deprimido, ele me libertou. Quando minha alma descia pro inferno, ele me salvou. Hoje vida transformada, alma em paz, luz na quebrada. Não importa a sua situação, ainda há esperança. Basta atitude, fé e um raciocínio consciente. Quanto mais difícil, mais fácil pra Jesus. É, ele é especialista em milagres. Eu sou prova disso, não desista, amigo. Assim como você, ninguém dava nada por mim. Mas olha o que aconteceu, estou aqui e darei continuidade na missão, irmão. Missão Resgate.